André Cedeiros, o mural de Ibi Koala. Em nome de Desmantelo Produções, é o CD do São João do Tio. Vai, meu Didi, carreta da sua frecha. Que madeirada. É só assim, para de atrevido, ó. E no começo até não existia amor. Não era pra passar o beijo, mas passou. E amanheceu, e você acordando do meu lado. Foi estranho, no calor da transa escapa da minha boca. Frase envergonhada saiu, eu te amo. Mesmo sabendo que queria me usar. Foi estranho, sentir o medo misturado com prazer. Foi naquela hora que eu liguei você. Não vai me assumir, sempre volta pra ele. Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e o seu coração. Eu não quero ser só seu amante, sua segunda opção. Dói demais de ver com ele na rua e ter que engolir o meu ciúme. Sume ou me assume, sume ou me assume. Parceiro Zé Vaqueiro estilizado. Quinho Madeirada. Aqui pipoca do peito. Parceiro Edi. Haha, minha águas velhas. E no começo até não existia amor. Não era pra passar o beijo, mas passou. E amanheceu, e você acordando do meu lado. Foi estranho, no calor da transa escapa da minha boca. Frase envergonhada saiu, eu te amo. Mesmo sabendo que queria me usar. Foi estranho, sentir o medo misturado com prazer. Foi naquela hora que eu liguei você. Não vai me assumir, sempre volta pra ele. Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e o seu coração. Eu não quero ser só seu amante, sua segunda opção. Dói demais de ver com ele na rua e ter que engolir o meu ciúme. Sume ou me assume, sume ou me assume. Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e o seu coração. Eu não quero ser só seu amante, sua segunda opção. Dói demais de ver com ele na rua e ter que engolir o meu ciúme. Sume ou me assume, sume ou me assume. Que é isso, meu DJ? Vambora, vai! Capizeiro dos paredões. Parceiro Fábio Vitimo, tamo junto. Quinho Madeirada. Galera da paredinha, vida louca. Tamo junto, é nós contigo colando.